Em primeiro lugar, se as várias iniciativas que desenvolvemos nos deixam bastante satisfeitos, sempre, esta é uma daquelas que nos dá uma alegria maior. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e achamos por bem, também enquadrados na política do município de Desporto para Todos, achamos por bem, em parceria com o Pluro da Ação Social, envolvendo a rede social, a PASI, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Galizes e também da Heptoliva, achamos por bem realizar então hoje o primeiro encontro concelhio de Bócia Sénior. Este encontro vem também no seguimento do projeto Bócia Sénior que dinamizámos e iniciámos em 2017, com a oferta de um kit de Bócia a todas as IPSS do nosso concelho. Posteriormente, tratámos da formação dos técnicos dessas mesmas IPSS e hoje, depois de termos dado um tempo para que os atletas, chamemos-lhe assim, das diversas instituições pudessem praticar Bócia, hoje fazemos então este convívio desportivo onde certamente todos ganham e o município também ganha, porque promove a saúde de todos os nossos munícipes. Esta é uma modalidade acessível a todos, a pessoas com limitações físicas, a pessoas de maior idade, e para lhe dar um exemplo, hoje temos aqui no pavilhão municipal uma senhora com 100 anos a praticar Bócia e que está ali toda contente com os seus colegas a praticar esta modalidade. Portanto, o Bócia continua a promover também o desenvolvimento das capacidades de todos aqueles que pratica.